pro CV o momento. Pede pra ser agora. Anota o pensamento no papel, não jogue fora. Escreva o teu sonho, vamos, não demora. Passou um segundo, um minuto, uma hora. O momento pede uma fala, às vezes pede silêncio. Pede talento, mas antes pede dinheiro. O momento, deixa esse momento te marcar. Se escorrer lágrima, deixa rolar. Se o momento for te chapar no som e viajar, para o som, aperte o rec, tem que gravar. Um momento, só mais um momento. Um momento, apenas um momento. Não pula a faixa, pula o pensamento. Quem repetiu, desliga a voz do pensamento hostil. Um momento a mil, deixa quieto, o coração feriu. Abre o vinho, tira esse corpo do frio. Um momento, o passado visitando, um momento. Tira o passado, escreve um novo momento. Tira a mágoa, o sofrimento, deixa o coração batendo. Dê rosas ao gueto, brinde esse momento. Um momento, apenas um momento. Só mais um momento, apenas um momento. Que momento de fissura instiga lembranças da vida. O momento passou, o tempo parou. Flash registrou o momento ruim. Coração guardou, negro sofredor. Senta, acalma o coração, tá servida a taça. Deixa os povinhos, é ferro de chama as traça. Liga a paz, deixa a guerra, o momento espera. Dedico esse momento às donzelas. Robin Hood não vive de amor, só na tela. Deixa a guerra, agora o momento espera. Momento, só mais um momento. Bélico West. Um momento, só mais um momento. Bélico West. Um momento, só mais um momento. Bélico West. Um momento, só mais um momento. Bélico West.